o trabalho que está a ser feito pela ANCOS no sentido de recuperar o que se perdeu com os incêndios em relação ao efetivo do Velho de Serra da Estrela é de facto um trabalho extraordinário, que já começou ano passado e que este ano terá continuidade. Para quem tem a obrigação de administrar a agricultura, naturalmente, que é um trabalho que reconhecemos como muito meritório e terão sempre da parte do Ministério da Agricultura um apoio incondicional, sobretudo nestas atividades que se relacionam com a preservação das raças autóctones. Seguramente no próximo quadro comunitário de apoio do PDR 2030, já estamos a preparar e a discutir, nós iremos seguramente dar uma ênfase especial e um apoio maior àquilo que são as proteções das nossas raças autóctones, porque a sua sustentabilidade é mais crítica e por isso, se não queremos perder a identidade das regiões, nem dos povos, nem das culturas, nem das paisagens do nosso país,